falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara para si. Falaram, criticaram e até zombaram do homem de Deus, mas o problema principal não era bem aquele ali. Disseram, porque é que Deus só fala por Moisés e por nós Ele não quer falar? Na verdade, a cuxita era somente um pretexto, mas era um som de Deus na vida de Moisés que estava a incomodar. O que incomoda é a unção. Só falam de você por causa da unção. Eles arrumam textos, inventam contextos e criam pretextos pra te ver no chão. Mas o que incomoda é a unção. Só falam de você por causa da unção. Eles arrumam textos, inventam contextos e criam pretextos por causa da unção. Você incomoda quando canta, incomoda quando prega, incomoda quando ora, incomoda se te alegra. Tem gente incomodado com esse jeito seu. Você incomoda quando anda, incomoda quando para, incomoda quando fala, incomoda quando cala. Mas o que está incomodando mesmo é esta tua intimidade com você por causa da unção. Eles arrumam textos, inventam contextos e criam pretextos pra te ver no chão. Mas o que incomoda é a unção. Só falam de você por causa da unção. Eles arrumam textos, inventam contextos e criam pretextos por causa da unção. O que incomoda é a unção. Só falam de você por causa da unção. Eles arrumam textos, inventam contextos e criam pretextos pra te ver no chão. Mas o que incomoda é a unção.